beijar sua boca e marcar sua mente. Cante, dance com o grupo se potência. Oh, oh, oh. Iê, iê, iê. A minha vontade é beijar você. Numa noite linda tudo começou. De longe avistei o meu grande amor. A minha vontade é beijar você. Peguei sua mão, ai que coisa louca. Com o corpo em chamas, beijei sua boca. Onde estiver, escute esta canção. Ela vai tocar fundo seu coração. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. A minha vontade é beijar você. Gosto de mel. Se eu beijar você, vou me sentir no céu. Esse lindo amor não pode se acabar. Você me amando, sempre vou te amar. Você é princesa, tudo para mim. A mais bela flor que tem no meu jardim. Aonde estiver, escute esta canção. Ela vai tocar fundo seu coração. Emocionado, sempre que você está do meu lado.